Na manhã desta segunda-feira, 30 de dezembro, por volta das 9 horas e 15 minutos, policiais militares foram acionados pelo COPOM, Central de Operações da Polícia Militar, para o deslocamento até a rua Carijós, no bairro Jardim Tarobá, ou conhecido também como Coaparum. Segundo o solicitante, havia uma motocicleta em estado de abandono há 2 dias no local. Os militares, então, constataram a veracidade da informação, localizando uma Star 125 cilindradas com placa do Paraguai. No sistema, aparecia a moto como produto de roubo. Diante dos fatos, ela foi apreendida e encaminhada à 6ª SDP para a restituição ao proprietário. O veículo estava sem bateria e partes do sistema elétrico. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.